Os doentes têm que vir todos para o centro de saúde. Não temos médicos para fazer o trabalho nas extensões. Temos falta de médicos no centro de saúde e os doentes avolumam-se na sala de espera com tempos de espera inaceitáveis, com tempos de espera inaceitáveis e, de facto, isto está a provocar, de facto, o colapso do centro de saúde de Oliveira do Hospital. Ainda bem que houve esta marcação, a marcação desta consulta junto da ARS e que eu sei que o município de Oliveira do Hospital tem solução, ou para fazer parte da solução, para resolver o problema da assistência médica aos cidadãos de Oliveira do Hospital. Porque outra dimensão do drama é esta. Mais de 50% da população do concelho de Oliveira do Hospital fica em risco de não ter assistência médica. E a questão que eu deixo é esta. Desses mais de 50% da população de Oliveira do Hospital que ficam sem acesso ao médico, quantos deles podem pagar uma consulta privada? Aqueles, os idosos, de baixas reformas, de baixos recursos, isto não é demagogia, esta é a realidade. Esta é a realidade. Eu sou de Lagares da Beira, que é uma terra que sempre teve médico, e pela primeira vez, desde que eu sou vivo, eu me lembro, antes de 25 de Abril, Lagares sempre teve médico, depois de 25 de Abril, sempre teve médico, sempre em regime privado e na extensão de saúde, pela primeira vez, 40 anos depois de 25 de Abril, Lagares da Beira está sem médico. Pessoas idosas às vezes vêm ter comigo, perguntam-me quando é que vão ter médico. Há pessoas que não têm condições para pagar consultas no privado. E esta questão é dramática.